Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting Sandy Sunday. Esta noite onde celebramos aqui este campeonato de inverno, se assim poderemos dizer, e vamos fazer um apanhado dos jogos que ainda faltam aqui até ao final do mês de janeiro. Antes de mais nada, dar aqui as boas-vindas ao nosso painel habitual. João, começo por ti esta noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos estão a ouvir e a ver. E as minhas palavras, e são muito rápidas, para salientar que hoje não vamos poder contar com o Tiago, com o Tigas, infelizmente. Dá-lhe aqui um grande abraço, um momento muito difícil. Obviamente que não vou dizer o que é, mas é um momento difícil para ele e, portanto, este programa, nós três, é dedicado ao Tiago, como é lógico. Pedro, boa noite. Bem-vindo também, uma vez mais. Boa noite, Mariana. Primeira coisa é realmente é isso. Um grande abraço para o Tiago Botelho. Na sexta-feira tinha feito um programa de 2 horas e 15 minutos com ele sobre modalidades com uma malta do Benfica no derby eclético e pronto, infelizmente ele teve uma má notícia e como o Tigas é da família, portanto sofremos todos e um grande abraço para ele. E vamos a isto, e hoje estou de chapéu para contrastar uma homenagem ao meu avô que está vivo e que é a razão de eu ser sportinguista. Um grande leão. Um grande leão, de hoje falei com ele e é um daqueles chapéus bem antiguinhos com o símbolo ali da Adidas, como estão a ver, para me recordar desses grandes jogos pelo norte do país que fazia com ele, e hoje apeteceu-me meter o chapéu na cabeça. Coisa que alguns deviam de fazer, mas são de outros clubes, mas temos tempo. Já lá iremos, a verdade é essa. Deixar só aqui uma nota ainda antes de avançarmos, e obviamente acho que os meninos me permitem. Eu esta noite, para além do Sporting 160 normal, digamos assim, vou também estar no Sporting 160 em inglês, logo a seguir a este programa. Portanto, cá esperaremos por vocês sempre, e boa noite, meninos, já sei que estão por aí no chat. Obviamente, e também não esquecendo aqui dos nossos patronos e do nosso grupo do Discord, são eles que nos acompanham e nos ajudam a manter este projeto a funcionar a 100%. Portanto, obrigada a todos eles. Vamos continuar a fazer o melhor para trazer o melhor todas as semanas. E meninos, vamos então ao programa de hoje, Taça da Liga. Vamos aqui por partes, porque Pedro, o primeiro jogo foi precisamente com o Futebol Clube do Porto. Uhum. E o Futebol Clube do Porto que ainda demorou a perceber que na Taça da Liga não há forma de dar a volta a um resultado que acabará sempre por ser o mesmo. Sim, olha, eu em relação aos jogos desta noite, que vamos analisar da noite da Taça da Liga, vou deixar quase praticamente exclusivo para o João Castro, porque eu quero me centrar aqui noutros assuntos, sim, alguns vão-me recordando, outros não. Olha, esse é o primeiro, que é em relação à noite de terça-feira. Porque pelos vistos, realmente este ano é mesmo contra tudo e contra todos, porque pelos vistos, e este contra tudo e contra todos não tem nada a ver com os árbitros ou essa coisa, embora esses também tenham um papel aqui importante, mas tem a ver porque percebi na terça-feira que pelos vistos, mesmo sendo uma taça da Liga que para mim nem se jogava este ano, que era uma taça completamente escusada, que é uma taça que merece ser, chegamos a falar nisso, pode ser, deveria ser reformulada, ter outro interesse, porque não está, na minha opinião, a fazer aquilo que era suposto ser feito. Mas percebi na terça-feira à noite que pelos vistos nós não podemos festejar vitórias, não podemos, acho que é um crime hoje em dia o Sporting vencer, está a custar a muita gente o Sporting vencer os jogos. Na terça-feira vi muita gente preocupada porque estávamos a festejar a Liga dos Campeões, e é uma coisa engraçada porque só acontece quando o Sporting ganha. Quando os outros ganham, eu nunca vejo ninguém preocupado. Pá, eu jogamos contra o Porto, era um jogo que eu vou ser sincero, vi calmamente, sem grandes preocupações. Quando o Porto marcou o golo, sou sincero, olhei para a televisão e fiquei assim um bocadinho apreensivo a pensar, se calhar isto hoje vai ser, se calhar já fomos, mas depois lembrei-me, pá, mas esta equipa realmente nunca desiste. E vi aquilo com interesse, festejei o primeiro golo e obviamente festejei o segundo, mandando a casa abaixo, porque as coisas para mim são simples. Nós estamos lá, estamos para festejar, e estamos para festejar, e obviamente sou melhor. E quando um golo é marcado no último minuto, quer dizer, quando é marcado, agora parecia um açoriano, quando é marcado no último minuto, dá mais vontade, ou a madeirense, nem sei, dá muito mais vontade de festejar. E é daquelas coisas, pá, nós já tivemos os três na Taça da Liga, em Braga. E ganhamos sempre em penaltis, nunca ganhamos de outra forma até hoje, pelo menos esta... Não, até sábado, até sábado. Até sábado, exatamente, e até terça, né? Até terça e até sábado, não é? Era sempre jogos em penaltis. E é óbvio que as pessoas têm que libertar toda aquela sua... tudo aquilo que está ali guardado, ainda para mais contra um rival. E também percebendo que, pelos vistos, o Sporting só ganha ou é por sorte... ou porque os adversários facilitam, ou é porque, pá, não sei, está chuva e os jogadores estavam de sapatilhas e não sei. Epá, é todas uma razão espatafúrdia. E ainda acho, que é a coisa que mais me espanta, ainda acho que nós sportinguistas não estamos conscientes e que sabemos perfeitamente que a nossa equipa tem muito ainda para andar, para conquistar o título nacional, que é o mais importante, que... provavelmente Porto e Benfica ainda são os clubes mais fortes que estão na nossa liga. O Benfica hoje aparentemente perdeu 2 pontos, vamos ver, temos que ganhar o nosso jogo amanhã. O Porto aparentemente está a ganhar 1-0. E portanto, ainda há aquele lado de estão a festejar-me, mas está tudo ali prontinho para festejar a primeira derrota do Sporting. Está tudo mortinho que o Sporting se deixe ser ultrapassado. Eu acho que ainda vamos assistir a benfiquistas a festejar o Porto em primeiro lugar, se isso acontecer, que eu acho que não vai acontecer, ou o Porto a festejar, ou os portugueses a festejar quando o Benfica, se isso acontecesse, a passar-nos. Porque realmente é uma coisa absolutamente estranha. O Sporting jogou contra um rival, jogou... Ruben Amorim entendeu que devia pôr uma equipa para conquistar o troféu, ganhamos e pronto. Estamos na final e depois, claro, vem, depois é sempre a velha questão, se foi com mérito, se foi com sorte, se foi com... Não percebo, só com o Sporting, eu já disse isto aqui há umas semanas atrás, só com os jogos do Sporting é que tudo é escalpelizado e olhado para perceber se foi com sorte, se foi com mérito, se teve intervenção, se foi passo entre linhas, se foi estatística, se foi x-guia, é uma coisa... Eu não, olha, eu festejei. Deitei a casa abaixo porque deito sempre quando é gol do Sporting, claro. Quando saem assim do fundo, do cá, quando vem cá dentro. Epá, e fiquei calmamente a pensar, ok, terça-feira. Depois, entretanto, mandei 2 ou 3 boquitas, abri o call center para responder aos asiados menores que estavam ali todos de coisas, pá, que é uma coisa enorme. Eu até foram bastantes, mas eu até os compreendo. Eu fui atacado, entre aspas, por miúdos de 15 a 6, 18 anos do Porto. E eu compreendo, pá, são miúdos que estão habituados a ganhar tudo. Eles não sabem o que é perder. Nasceram numa geração, eles nem sabem o que é o apito dourado. E estão habituados a ver o Porto ganhar. E de repente, quando vêm do outro lado, até ficam assim meio abananados. Pronto, lá respondi aos tickets todos. Epá, e fiquei calmamente à espera, vamos jogar com o Braga no sábado, e é mais um troféu que nós queremos ganhar, mas pronto. Olha, já lá vamos ao jogo com o Braga. João, mais do que um jogo de raça, foi um jogo de eficácia, bastou o Giovanni entrar. Foi um jogo bastante interessante em termos de análise, para quem gosta de análise, em termos de análise. Discordo com o Pedro, tenho que dizer, porque eles não estão habituados a ganhar a Taça da Liga, portanto os miúdos não estão habituados a ganhar a Taça da Liga. Não estão habituados a que o Sporting se calhar ganhe tantas vezes, não é? 3 vezes em 4 anos, se calhar faz confusão a muita boa gente. Era só uma parte. Mas a verdade é que o Sporting, o Ruben Amorim mexeu bem, tardiamente. Nós estávamos a pedir mexidas mais rápidas, mais céleres. O Porto jogou bem, entrou bem no jogo, depois o Sporting adaptou-se ao que o Porto fez, que o Porto praticamente colou o sistema de jogo do Sporting, jogou com 3 centrais também. A defender não permitiu que o Sporting saísse pelas alas, as alas foram todas muito bem quadradas e, portanto, o Sporting levou tempo a responder. E levou tempo, e neste caso o Sporting respondeu de uma forma curiosa, que foi quando o Ruben Amorim faz as alterações que devia, com a entrada de Giovanni, também a saída do Antunes, não é? Portanto, se o Antunes, o Santos recuou a pala, e depois aplicou algo que já fez contra o Braga, agora também, mas que foi contra o Porto, que foi nos últimos minutos, nos minutos finais, nos últimos 15, o Ruben Amorim pôs o Pote a jogar a 10 e pôs os outros avançados bem abertos. Jovane de um lado e depois penso que já estava o Plata também no outro. E a verdade é que o Sporting consegue, com isso, Pedro Gonçalves é um jogador muito inteligente, recua, recebe bem entre linhas, e se vimos a análise que eu fiz no Twitter do segundo golo do Sporting, do golo da vitória, é o Coates antecipa-se a Tony Martínez. Eu acho que aí o Sérgio Conceição teve mal nas substituições. Ao tirar o Marega e o Corona, o Porto perdeu a bola e perdeu a capacidade de segurar a bola e do seu bloco subir em segurança. Eles seguravam muito bem a bola. Com o Tony Martínez, o Coates ganhou muito bem aquela bola, faz um passe vertical fantástico para o Pedro Gonçalves, que recebe completamente à vontade entre a linha defensiva do Futebol Clube Porto e a linha do meio-campo do Porto, que tinha subido. Era o apanágio deles durante o jogo, foi sempre subir. Neste caso, a linha defensiva não acompanhou, Pedro Gonçalves recebeu entre linhas e a partir daí, com o Jovane na esquerda e o Plata na direita, a bola foi para o Jovane e foi o que quis, e o Jovane acabou por marcar o golo. Portanto, foi uma alteração tática muito interessante de Ruben Amorim, obviamente com as alterações todas e com a beneficiar também, quanto a mim, das alterações de Sérgio Conceição, como por exemplo quando entrou o Manafá, um jogador que não estava com grande ritmo, o Plata aproveitou muito bem, quer que para ganhar faltas vir para dentro, quer ganhar mais a linha, e portanto foi ali um crescendo de perigo também por aquele lado, e portanto o Sporting acabou por conquistar uma vitória, como o Pedro diz, saborosa, porque quantas vezes é que nós damos a volta nos últimos 10 minutos? É raríssimo. Certo. Quantas vezes é que damos a volta contra um rival nos últimos 10 minutos? Ainda mais raro, e portanto obviamente só não gritou quem não é sportinguista. Claro que nós tínhamos todo o direito a festejar, ainda há pouco tempo o Porto também ganhou a taça e também festejaram, e portanto nós podemos não valorizar muito a competição, mas depois de lá estar, ir à final, temos obrigatoriamente que fazer tudo para conquistar, e quando fazer tudo para conquistar e a conquistamos, o Sporting tem que literalmente festejar, e falaremos disso mais à frente na relação ao jogo com o Braga. A relação com o jogo com o Porto é uma vitória saborosa, e pessoalmente o Ruben Amorim ganha a um rival, que era importante também, ganhar aos 90 minutos a um rival. O Sporting nunca o tinha feito, por exemplo, na Taça Liga, quando conquistou, conforme o Pedro referiu, mas ganhámos um rival. Isso era importante para Ruben Amorim, até porque houve ausências de ambas as partes. O Porto se calhar pode ter tido mais uma ou outra ausência, mas a verdade é que o Sporting teve uma ausência, teve duas ausências que não devia ter tido, que foi o Nuno Mendes e o Sporar, e portanto o Sporting acaba por ter uma vitória muito boa sobre a Unilabs e sobre o Futebol Clube Porto. Portanto foi um 2-1, porque mesmo sem esses jogadores conseguimos ganhar, e portanto acho que é uma regra nova na Taça da Liga, o Sporting tinha que defrontar dois adversários, mas pronto, pá, defrontámos dois adversários. No jogo seguinte tivemos a chuva outra vez, e pelos vistos o Sporting sabe jogar à chuva, não é? Não é só alguns que sabem jogar à chuva e à neve, pelos vistos o Sporting também sabe, e por isso também conquista competições a jogar à chuva. Foi o que bastou para trazermos a Taça da Liga, neste caso a Taça Unilabs, como quiserem chamar, para Alvalade. Pedro, já o jogo com o Braga, como disse o João, e bem, o Braga que venceu a Taça da Liga o ano passado, já com o Ruben Amorim no comando da equipa, mas para além do Braga, nas últimas 4 edições, para além desta, foram 3 ganhas pelo Sporting. E uma curiosidade, mais do que falar aqui do jogo, eu não sei se vocês repararam, mas António Salvador começou por ter o hábito de se dirigir às conferências de imprensa sempre após os jogos em que perde com o Sporting. E é uma coisa que o presidente do Braga ainda não se habituou. Pois, o que é que nós havemos de dizer? Repara, o Salvador, é engraçado porque o Salvador utiliza aquela técnica que é, ele acha que o Braga, o que está mais próximo é de Sporting, que é uma autêntica falácia. Quer dizer, o Braga não está mais próximo de Sporting em nada, quer dizer, não está mais próximo em títulos, não está mais próximo no apoio. Pá, o Braga não enche o seu estádio quando está, eu não me lembro de ver o estádio do Braga cheio, eu não sei quando lá vão jogar, Sporting, Porto, Benfica e Vitória Sport Clube. Portanto, querer comparar o Braga, com todo o respeito, e já o disse aqui, o Salvador, verdade seja dita, fez um trabalho de transformação no Braga de alto nível. Pode-se colocar em causa, pá, eu não faço ideia se as coisas lá, como é que se passam, não faço ideia, não vejo os relatórios de contas deles, não faço a mínima ideia, nem me interessa. Agora, há ali um trabalho de transformação no Braga que foi evidente. E repara que colocou o Braga, por exemplo, desse ponto de vista desportivo, em patamar muito superior ao Vitória Sport Clube, o grande rival. Esse sim, o grande rival. Mas depois, o Salvador, claro, ele percebe que Porto e Benfica estão inatingíveis neste momento. O Porto e o Benfica, porque têm ganho os títulos nacionais mais recentemente, porque estão constantemente nas Ligas dos Campeões, essas coisas todas que nós sabemos. E, portanto, aquilo é uma tentativa de escadinha de pôr o pescoço fora da toca e dizer, ah, eu estou aqui. Mas, epá, quer dizer, olhar para a história, o Sporting deve ter ganho mais títulos nestes últimos 3 ou 4 anos do que o Braga na sua história. O João disse muito bem. Exatamente, o Sporting tem mais títulos, tem 4 títulos, o Benfica exatamente. Tem 3, por exemplo. Exatamente, e portanto, o João disse muito bem, o único bracarense que ontem ganhou alguma coisa foi o Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer, de resto mais ninguém ganhou nada, e esse foi, e efetivamente foi provavelmente o melhor tweet da noite eleitoral. Foi que realmente foi essa vitória do Marcelo Rebelo de Sousa, que também era uma vitória expectável, que na prática também era uma vitória expectável do Sporting na Taça da Liga nos últimos tempos, porque nós temos até ganho com relativa facilidade. Agora, o que nós queremos é ganhar outras coisas, e outras coisas aqui é ganhar a Taça de Portugal. Agora, nós fizemos um jogo contra o Braga, vou-te dizer, estava tudo mortinho que o Sporting levasse na pá contra o Braga, era para poderem dizer, é pá, pois, porque já em Alvalade aquilo foi uma sorte, eles ganharam, mas foram dominados, aquela história que fomos dominados, o Sporting foi dominado para 20 minutos, na primeira parte, aquela coisa, portanto, estava tudo mortinho outra vez, a primeira parte, como estava altamente complicada de jogar, o Sporting já vinha com algum treino do jogo contra o Nacional e, portanto, até se adaptou melhor. Depois faz um golo, pá, que o João poderá explicar melhor do ponto de vista tático, é um golo, e nota-se ali a vontade e a força com que os jogadores festejam, como aquilo estava, como aquela equipa queria ganhar este título, obviamente. Apá, e depois na segunda parte, o Braga, obviamente, o terreno melhorou, teve momentos que jogou bem, veio para cima do Sporting, acho que o Sporting defendeu em demasia, não deveria ter recuado tanto, mas enfim... mas acabou por fazê-lo, permitiu que o Braga tivesse mais bola, tivesse mais oportunidades. É verdade que o Braga, a certas alturas, principalmente pelo lado esquerdo, nosso lado direito, entrava com alguma facilidade, muitas vezes até perto da nossa área, as bolas eram colocadas no centro. Felizmente, Sebastiano Coates estava numa noite que numa noite absolutamente inspirada, não deu absolutamente chances nenhumas. O próprio Adam, que tem muitas bolas pelo ar, muitas saídas, e há sempre ali algum medo que às vezes uma bola que mais molhada, que não se acerte bem e que aquilo ressalte para um jogador do Braga ou qualquer coisa assim. Pá, mas a verdade é que o Sporting ganha, conquista a taça com absoluto mérito. Não foi preciso ir a penaltis como aconteceu nas outras duas edições que vencemos. Não demos absolutamente hipótese. Não quero dizer que tenhamos jogado um futebol espetacular. Claro que não jogamos um futebol espetacular. Mas ganhamos com mérito. Pá, e esta coisa de quando os clubes ganham uma competição, que pelo menos teve 2 jogos, ganha os 2 jogos nos 90 minutos. É pá, se não há mérito nestas vitórias, então há mérito em quê? Temos que fazer campeonatos de 34 jornadas e só aí é que há mérito? É pá, há mérito. O Sporting venceu. E, epá, e temos direito a festejar, obviamente, com os devidos distanciamentos sociais e com os devidos recatamentos, no sentido em que, obviamente, o que nós mais queremos é o título de campeão nacional, mas não podíamos deixar de ficar contentes por um título conquistado e por se pôr à prova algo que nós já sabíamos há algum tempo, mas ficou completamente evidente. O Ruben Amorim é de longe o melhor comunicador que o Sporting tem, é dar 100-0 ao Miguel Braga, dá infinito a zero se existir ao Varandas. Eu propunha que o Ruben passasse a dar aulas de comunicação na academia às segundas, quartas e sextas em regime pós-laboral. Meia horita de comunicação a algumas pessoas que têm de falar. E portanto, mostrou completamente. Disse uma coisa que aquilo é completamente genuína. Aquela coisa de ele dizer, se me quiserem mandar embora, vão ter que me pagar tudo. Aquilo é dito de uma forma absolutamente genuína e não deve ser pouco. O que era absolutamente espantoso. Nós mandamos embora um treinador que ainda nem tínhamos pago ao Braga e, portanto, ainda tínhamos que estar a pagar ao Braga e a pagar ao treinador que mandamos embora. Que era uma coisa muito à Sporting. E, por fim, não posso deixar de mandar aqui um beijinho muito sentido à malta do Mais Futebol, pá! Parabéns! Especialmente à menina Cláudia Lopes e ao excelentíssimo Pedro Barbosa, porque não foram capazes de dar a vitória ao Sporting, pá! Esta coisa não é preciso ser sempre... tentar ser sempre imparcial. Toda a gente sabe que eles são sportinguistas. Não há mal nenhum em sermos parciais, em sermos irracionais. O futebol é feito disto e só lhes ficava bem. Não, vamos dar a vitória ao Braga, porque o Braga vai ganhar. Azar do caraças, pá, porque eu nesse dia, no sábado, fiz quindins e os quindins deram a vitória ao Sporting, é só para avisar. Tu podes fazer a letrinha quindins. Vai ser difícil a letrinha. Vai fazendo e, opa, vai mudando as receitas desde que resulte, já tentamos... Tudo mortinho que nós... Está tudo mortinho que nós... Está tudo à espera da nossa derrota e de nós deixarmos o primeiro lugar. Todos mortinhos mesmo ali. Sabes, eu acho que nunca vi tanta gente à espera. Eu acho que, pá, talvez, nunca vi tanta gente concentrada num desejo, pá, desde que veio o Papa cá a Portugal. Seguramente. Sabes como é que isso se auto-intitula? Estás a ver os abutres prontos à espera para claro. A carne cair? É tal igual. Não está petrificada para eles atacarem. O rei da selva não deixa de ser o leão, a verdade é essa. João Castro, vamos então ao jogo com o Braga. Nuno Mendes, que regressou e que obviamente se notou a falta que ele fazia, apesar de termos vencido o Porto com a maior tranquilidade, mas a verdade é que, ao nível tático, o Rubén Amorim pareceu preparar muito melhor este jogo com o Braga do que aquele que foi com o Futebol Clube do Porto. Se calhar teve mais tempo, porque nós também vínhamos de um desaire na Madeira para... Vínhamos daquela dupla jornada na Madeira e se calhar aqui teve até mais tempo e a vitória do Porto ajuda. Construir algo, coisas sobre vitórias ajuda sempre. Eu acho que primeiro há que salientar aqui dois aspectos que eu acho que são fundamentais, que é estes miúdos. E são miúdos, estamos a falar de Giovane, Pote e Mateus Nunes com 22 anos, o Inácio com 19, o Tiago Tomás e o Nuno Mendes que tu falaste com 18, o próprio Porro tem 21, o Plata acho que tem 20 ou 21, Quaresma tem 18 anos, portanto, tínhamos lá dois miúdos de idade júnior e, portanto, isto é fundamental para o Sporting, que é o Sporting ganhar um título e estes miúdos ganharem títulos. Estes miúdos que nasceram, muitos nasceram cá, outros vieram bastante cedo para o Sporting, é conquistar títulos que faz crescer e obviamente havia sempre essa questão, e deixa-me falar aquilo que o Pedro referiu de mais futebol, a verdade é que muitos comentadores falavam só na inexperiência dos miúdos, nunca tiveram na final, e o Braga tem uma grande equipa, e o Galeno vai dar cabo do Sporting, e o Sporting teve sorte no primeiro jogo com o Braga, portanto, todos os comentários foi sobre o que o Braga jogava muito bem, Carvalhal conhece muito bem taticamente o Ruben Amorim, vai destruir o sistema tático, foi tudo sobre isso, pouco sobre aquilo que é a verdade, é que o Sporting para o campeonato é líder, o Sporting tinha já ganho ao Futebol Clube Porto, mas a verdade é que as pessoas insistiram que o Braga era isto, era aquilo, e punham a pressão nos miúdos que nunca ganharam. A verdade é que os miúdos foram graúdos, e os graúdos foram os mestres. Ou seja, a experiência ajudou, obviamente, os miúdos, mas os miúdos estiveram muito bem. Nuno Mendes esteve muito bem, taticamente, a cobrir as subidas de desgaio. Não teve muito terreno para avançar, não vimos aquele Nuno Mendes a avançar, mas também tinha ficado dois jogos de fora, graças ao Nuno Labs, se calhar também contribuiu para isso. E a verdade é que o Sporting, conforme o Pedro disse, e bem, teve melhor na primeira parte, mas uma coisa que eu tinha conversado com o Sporting tático no Patreon é que, e que ele tinha referido e bem, qualquer equipa que joga olhos nos olhos com o Sporting tem uma grande probabilidade de perder. Isto porquê? Porque o Sporting defende muito bem. E quando o Sporting defende muito bem, torna-se uma equipa muito pragmática e, apanhando-se a ganhar, é muito difícil dar a volta ao jogo contra o Sporting. Podemos acabar com o jogo fazendo 2-0, o Sporting não o fez, diga-se que nós tivemos a oportunidade para tal, o Pedro Gonçalves também teve a oportunidade logo nisso, a segunda parte de fazer, não fizemos, e acabamos na mesma por ganhar, porque o Sporting defende muito bem. Existe muito pragmatismo, mas isto é fruto do trabalho, e há que dizer, nós temos um treinador jovem, 35 anos, grande comunicador, o Pedro já o referiu, mas a verdade é que a equipa está unida, e viu-se pelos festejos com o Ruben Amorim, a tirá-lo ao ar, está unida ao Ruben Amorim, e está unida nesta ideia, acreditam nas ideias de Ruben Amorim. E quais foram as ideias de Ruben Amorim? Muito bem, o Braga... jogou no seu 3-4-3, como o Sporting, só que há aqui uma diferença. O Braga defende em 5-3-2 e o Sporting defende em 5-2-3. E aqui, um dos lances fundamentais, é o lance do golo, como é lógico, conforme eu já referi, o livre abatido por Gonçalo Inácio, sobre a direita, portanto ele jogou pela direita e jogou muito bem mais uma vez, e ele bate em arco, porque só um esquerdino consegue bater assim, para as costas de Galeno. E portanto vamos aqui ao ponto essencial. Primeiro, Galeno defendeu mal Pedro Porro. E porquê? Porque defendeu à frente. Galeno está 2 metros à frente de Pedro Porro, quando se deve marcar por trás. E tanto falaram de Galeno que podia destruir a defesa do Sporting num para um nas suas jogadas, e a verdade é que Galeno é que comete esse erro. Depois Sequeira também, na linha de 3 do Braga, está completamente um bocado desconcentrado, aproxima-se muito do central do meio do Braga, dando um espaço entre ele e o lateral, e a bola entra por ali, também com uma boa movimentação de Tiago Tomás, e Pedro Porro muito bem, domina muito bem a bola primeira, adianta, e depois com um remate formidável faz 1-0. E a partir daí, Mariana, eu posso dizer que eu quase tive a certeza que o Sporting ia ganhar a Taça da Liga. Depois, obviamente, o Braga tinha que reagir, o Sporting mesmo assim com aquelas oportunidades que eu te referi, o Braga reagiu muito bem na segunda parte. Uma barra, inclusive. Estava fora de jogo. Isso, o gol ia ser anulado porque estava fora de jogo. E depois, como podem ver, reparem, opá, consegues parar a pena, Pedro? Atrás. Consigo. Olhando um bocadinho para trás. Reparem neste pormenor que eu acho aqui, quando ele vai bater, repara, o Galeno está a marcar pela frente. E reparem aqui, o Gaio está a controlar muito bem no momento, repara, está ali, está a marcar pela frente, a bola entra, e reparem onde é que está a Sequeira, está ao lado ali de Tietê, está muito perto daquele central, e portanto há ali uma clareira completamente entre o central do lado esquerdo e o lateral, a bola entra ali, com aquele passo de Gonçalo Inácio fantástico, porque a bola vai com o efeito, o primeiro toque de Pedro Porro, e ao 2 toques faz o gol. E portanto, são estes lances, Pedro Porro disse que treinou bem com este lance e tinha dito isto ao Inácio, são estes pormenores que são trabalhados. E aqui vê-se melhor, reparem bem como é que está a defender Galeno, olha, já foi, já está nas costas, já não tem hipótese de recuperação, e o Sequeira, se tivesse 1,5 metros mais para o lado, tinha cortado a bola. Reparem onde é que está Sequeira, ao lado do outro central, estão a ver? Ao lado do outro central, está ali. E, portanto, abre ali uma clareira e o passe é formidável e depois a recepção ainda melhor e o remate é soberbo. E, na segunda parte, o Braga, obviamente, o Sporting podia ter fechado o jogo, não fechou com o Pedro Gonçalves nem com o Sporar. O Braga fez uma coisa inteligente, que foi meter Ricardo Horta mais na esquerda para tentar que Galeno, portanto, para fazer o 2-1 contra o Pedro Porro. E depois o Braga aproveitou muito bem isso e o Galeno começou a ter muitos lances 1-1. Então, o Ruben Amorim teve que meter o Matheus Nunes para estancar também um pouco mais aquele lado. Acabou por tirar o Gonçalo Inácio, se calhar já cansado, obviamente, de fazer muitas dobras e meter o Neto no final, mas o Braga foi muito inteligente naquela segunda parte, onde tentou canalizar o jogo todo perigoso por aquele lado, tentando criar a supremacia tática daquele lado, e fez bem, mas o Sporting também reagiu bem, e conforme o Pedro disse, o Sporting recuou um bocado, sentiu-se mais tentado a recuar, algumas coisas não saíram tão bem, o campo também não permitiu o Sporting sair em contrapé, diga-se passagem, o Nuno Mendes, por exemplo, teve lá várias bolas em que queria levar a bola para a frente e a bola parava, e portanto não conseguiu se adaptar minimamente ao jogo. Agora, é preciso salientar uma coisa, que é a categoria da equipa do Sporting. Quando se fala muito do Braga e fala-se muito do Porto, obviamente que de grandes adversários só valorizam esta conquista, e portanto uma equipa composta por jovens, com os paizinhos ou os avós atrás, como são os centrais, o guarda-redes, como o Pedro já referiu, o Adam tem estado impecável, está a transmitir muita confiança, mas temos que dizer que existe aqui muito trabalho. Ruben Amorim falou um bocadinho de sorte, é preciso ter sorte, mas digo-vos mais, a sorte dá muito trabalho. E, portanto, o que se tem visto é mesmo muito trabalho, com grandes profissionais e grande entrega de todos, numas condições horríveis. Antigamente o Sporting, quando jogava nestes campos, era o valha-me Deus, agora é os adversários que, quando jogam contra o Sporting, se calhar também dizem valha-me Deus, vamos ter que levar com eles. E, portanto, Palhinha também muito, muito forte no meio campo, João Mário tentar o melhor, não era um terreno propriamente para João Mário, mesmo quando Separar tentou entrar, muita luta, houve muitos lances de bola parada, o Braga tentou tudo, bolas paradas, o Sporting esteve sempre concentrado nas bolas paradas, quase que não permitido perigo, e portanto há aquele lance realmente do Paulinho, em que a bola vai à barra fora de jogo, há o golo anulado de Ricardo Gaio, que também está fora de jogo. E portanto acho que o Sporting é mais uma vitória justa, uma vitória muito, muito trabalho, acho que as substituições foram feitas nos momentos certos neste jogo, Mariana, há que dizê-lo, e há que dizer que adorei a maneira como todos festejaram, principalmente o Ruben Amorim a dançar no autocarro, aquele meme. É o meme já. Aquele clássico, acho que é fantástico o que mostra realmente a união. Mas com o Ruben Amorim disse hoje: tudo terminou, já todos festejamos, já estamos todos a pensar no jogo mais importante da época, que é amanhã no Estádio Bessa. E ainda antes de irmos aqui ao jogo com o Bessa, falar aqui um bocadinho deste ponto intermédio e da importância que esta vitória para muitos miúdos, como dizíamos, e bem, depois de chegarem à equipa principal, conseguiram conquistar Pedro. Uma média de idades, de acordo com aquilo, com as últimas contas que eu vi, espero não estar errada, de 20 anos, salvo erro. Mais número, menos número, há de ser por ali. Muitos deles o primeiro título a nível profissional, e a verdade é que a importância que isto pode vir a ter na mentalidade de uma equipa tão jovem e que tem dois jogos importantes agora, pode fazer a diferença. As vitórias ajudam, e os títulos neste caso ajudam sempre a construir uma mentalidade ganhadora e vencedora em qualquer clube, não é? Se tu ganhas consecutivamente, obviamente quem chega para, quem está nos seus primeiros anos profissionais e de profissional e entra numa equipa que tem ganho constantemente diferentes títulos, obviamente que fica com outra, vê as coisas de outra forma, não, acho que isso não há dúvidas nenhumas. O que eu mais desejo é que seja possível, é que não seja, não se consiga desmantelar este projeto que o Ruben Amorim iniciou esta temporada, que era um projeto que todos nós já falamos, que nós ouvimos muitas vezes os sportingistas dizerem e que vai acontecer, mas nunca tinha acontecido, que é uma aposta sólida na formação, aposta em jogadores do nosso campeonato que podem ser mais-valia e aposta em jogadores com maturidade, com classe e que podem, obviamente, ajudar a construir. E estes três pilares, com uma base forte de juventude, é aquilo que eu espero que o Sporting consiga manter durante alguns anos. Não é à toa que o Ruben Amorim disse aquilo que disse no final do jogo. Ele disse aquilo porque ele sente que também, de certa forma, eu não sei se foi isso que ele quis dizer, mas de certa forma há ali também um deixar no ar que, mesmo que corra mal no final do ano, e vou bater no final do ano, vou bater aqui na madeira, há aqui um projeto que é preciso continuar e que não se pode. É evidente que nós todos gostamos de histórias de grande sucesso, olhando para o Manchester United, que teve 6 anos e acreditaram no Ferguson, que não foi bem assim, foi um jogo ainda no outro dia vi esse jogo na televisão, que agora não me recordo contra quem foi, que o acabou por salvar e depois ele conquista um título e tal, uma taça e de um momento para o outro o projeto ganhou pernas, mas demorou ali 6 anos até ganhar pernas. Nós não temos, obviamente, esse tempo, infelizmente, porque já gastamos muito tempo para trás, mas há ali, há que manter este núcleo, esta estrutura, independentemente de quem seja o presidente, independente. Eu acho que neste momento é preciso olhar para aquilo que está a ser construído e perceber que há aqui pernas para andar e que há pernas e que funcionam. A verdade é que, repara, com mais ou menos sorte, com mais ou menos dificuldade, epá, o Sporting, alguém dizia aqui no chat, e bem, o Sporting em 22 jogos tem 17 vitórias. Ok, não está em todas as competições, foi eliminado precocemente da Taça e da Liga Europa e já acabamos a Taça da Liga e agora só nos vamos focar no campeonato. É verdade, mas também se no próximo ano conseguimos consolidar a equipa com mais jogadores, mais qualidade tem, mais facilidade também conseguimos rodar. Não quer dizer que não vamos ter dificuldades, claro que vamos, e Porto e Benfica vão se sentir, sem dúvida disso, eu acho que o Benfica já se está a sentir um bocadinho disso, e o Porto como tem mais capacidade de colocar determinados jogadores dentro do campo a titulares em detrimento de outros, provavelmente vai-se aguentando mais e em fevereiro vai entrar as competições europeias e portanto vai ter ali uma sobrecarga adicional. Mas este projeto que está a ser construído por Ruben Amorim, e depois há essa questão também, já agora aproveitar e dizer isso, porque sempre que, eu gosto muito sempre que vêm os... aquela malta dos capacetes cinzentos, dos maluquinhos que vêm sempre chatear no Twitter, ah, não sei o que é, e o presidente, e não sei o que mais, ah, não sei o que é, não, vocês nunca falam, e o presidente, e o Barão, aquelas coisas todas. E então, também dizer aqui duas ou três coisas para não haver dúvidas. O mérito de trazer o Ruben Amorim para o Sporting é sempre de quem manda no clube. Quem manda no clube é o presidente. O presidente é o Varandas, portanto, o mérito de trazer o Ruben Amorim foi dele. Foi uma aposta arriscada, que vamos ver se vai dar frutos, está no bom caminho, mas foi uma aposta arriscada e que custou 15 milhões de euros, não foi uma aposta barata, uma aposta arriscada. O que nós a avaliação que fazemos do trabalho do Ruben Amorim, temos-la feito consecutivamente ao longo dos jogos e faremos uma análise mais profunda no final da temporada. Mas é óbvio que o mérito é sempre Varandas nesse ponto de vista. No entanto... Estou bom e para o mau sentido. No entanto, não há que confundir as coisas. Eu também já disse aqui há vários meses, já disse aqui, já disse noutro podcast em que também comento semanalmente. O Ruben Amorim provavelmente vai ser a salvação desta direção, no sentido em que, daqui a 2 anos, quando houver eleições, se o Sporting, por alguma razão, conquistar o campeonato, ou eventualmente mais alguns títulos, é óbvio que se os candidatos forem os mesmos que apareceram, se forem aqueles bacalhaus secos que apareceram nas últimas eleições, dos Richiardis, dos Pereiras Coutinhos, ou lá, dos Tavares Pereiras, e não sei o que mais, por muito respeito que tenha por essas pessoas, pelo Richard, já não tanto, mas pelos outros, Sportingistas, não tenha dúvida nenhuma, Tavares Pereira, Pereira Coutinho, seja aqueles quem for, o candidato, pá, venha de onde ele vier, é óbvio que, epá, metam isto na cabeça, nós aqui falamos nas modalidades, eu ainda há bocado disse, na sexta-feira estive a fazer um programa de 2 horas e 1 quarto com o Tiago Botelhos, de modalidades, em que eu só fiz praticamente moderação, ele é que falou, e mais o companheiro, quase o homólogo do Benfica, pá, e somos meia dúzia de pessoas, ou 2 mil ou 3 mil, na hora da verdade, do voto, as pessoas olham para o futebol e olham para os resultados com o futebol. Se o futebol for campeão, o balão de oxigênio é maior. Se o futebol estiver mal, como as modalidades também não estão assim tão bem, a coisa poderá, mas também se aparecerem candidatos, como eu disse há pouco, que não interessam a ninguém, provável, e nós não sabemos se o Varandas vai querer se candidatar, provavelmente isto é um balão de oxigênio para ele. Agora, se eu quero que ele continue... Não, eu não tenho particular, não acho que, acho que há ali muita coisa errada que ele tem feito, já abandonaram alguns elementos importantes da direção e que eram bandeira de Varandas, só lembrando assim dois, a Cláudio Lopes e o Miguel Cal, que foi até ele que telefonou ao Ruben Amorim para ele vir, o Ruben Amorim estava a caminho de jogar o Euromilhões e o Miguel deu-lhe uma chamadinha e tal, e ele acabou por vir, mas a verdade é que no momento de pôr a cruzinha, é que isso vai ser absolutamente, de pôr a cruzinha, porque ainda ontem tivemos todos a pôr cruzinhas, mas no momento de pôr a cruzinha é o que as pessoas olham, é para o futebol, aquilo que o futebol tem, por muito que nos custe dizer. Agora, termos que não sei o quê, pá, não sei quantos, Varandas, e o Varandas é que fez, epá, o Varandas temos tempo de analisar quando foi. Aquilo que nós dissemos, e dissemos no início desta temporada do Sporting 160 foi, nós estamos aqui para falar do Sporting jogo jogado. Andamos há 4 anos a batalhar, a dar as nossas opiniões, a dizer o que está mal, com duas direções, já passamos duas direções, não estamos aqui só desde o tempo de Varandas, nós já vimos desde o tempo do Bruno de Carvalho, e dissemos quando tínhamos que dizer, dizíamos no Bruno, dizemos no Varandas, o que nós queremos é o melhor. Agora, se isso não acontecer, no dia em que houver eleições, no dia em que houver projetos, cá estaremos para analisar. Agora, este ano, nós achamos que devíamos dedicar o Sporting 160, são 200 programas, já vamos com 219, epá, em alguns momentos, consecutivamente, a tentar chamar a atenção para problemas. É massacrante para nós, custa, não nos faz sentir bem. Isto é suposto, nós saímos daqui como está a acontecer agora, é ser agradável, não é? A pessoa está daqui contente, o Sporting está em primeiro lugar, amanhã vai jogar ao Beto. Só ganhamos um título, só estamos tristes da manhã, era dia de estarmos no Bessa, num dos estádios que era, pá, de apoiar o Sporting, aquilo é uma festa incrível, pá, e portanto, na hora certa cá estaremos para falar. Agora, do resto, estamos aqui para falar de futebol, jogo jogado, nas 4 linhas, e obviamente quando saem os relatórios de contas, e quando sai alguma coisa a mais, e obviamente para o João mandar cá para fora as insights que ele tem, e vocês nem imaginam o que ele tem, eu tenho mensagens no WhatsApp que vocês nem imaginam os negócios que aquilo daria, pá, eu posso escrever um livro só com as mensagens do WhatsApp do João Castro, não, e tudo que ele sabe, portanto, o dia que eu me chatear com ele, vai sair, claro, vai sair as confissões de bancada. As confissões de bancada. Pronto, olha que seja, que seja. Para fácil de Varandas. Deu-me muita lava agora, João, vou... Exato, e pós-fácil do Moura dos Santos. O título era giro. O título, aí é o título, só pontos de exclamação, no pós-fácil, só pontos de exclamação, o livro todo a terminar só com pontos de exclamação. Voltando ao programa, agora... Vai muito. João, o único foco agora é no campeonato, e a verdade é essa, mas também é verdade que os jogos no Bessa são... historicamente complicados para o Sporting. Pergunto-te diretamente, e sei que me vais responder da forma direta com que tu costumas responder, qual será a melhor tática de Ruben Amorim frente ao Boa Vista. De uma velha raposa. Claro, é verdade. Antes de mais, mandar um abraço ao Cantinho de Moraes, que eu hoje estive a trocar algumas mensagens com ele, e ele até mandou o bilhete desse jogo do Bessa, que para mim me diz muito, que foi quando o Sporting bateu o Borrego por 3-0 no estádio do Bessa. O Sporting já não ganhava há não sei quantos anos. Que jogo eu fui ver com o meu tio, e tenho o bilhete desse jogo. Esse jogo marcou muito como sportinguista. Eu saí dali satisfeito por ter, porque andava lá aos anos a ir ver os jogos e o Sporting não ganhar, às vezes a ganhar 1-0 e depois acabava sempre por não ganhar. E depois o que acontecia é que o Sporting naquele ano, o ano com o Careca, do Jorge Gonçalves, a verdade é que o Careca marcou um golo, o Sporting ganhou 3-0. E ao ganhar 3-0, eu saí dali com a ilusão que o Sporting ia ser campeão. Também era muito jovem, o Sporting com o Marinho Pérez estava ali embalado, e ganhar no Bessa era quase certo que íamos ser campeões. Depois lá perdemos em Chaves, e a partir daí foi sempre a descer, depois perdemos nas Antas e tudo. E portanto os jogos do Bessa são sempre muito difíceis. Apesar do Boa Vista ter estado passado um momento mau e agora estar a recuperar, quer a direção, quer o investimento que está a ser feito, o Sporting teve sempre algumas dificuldades no Bessa, mesmo recentemente com equipas fracas do Boa Vista, o Sporting teve lá dificuldades. E portanto o que eu espero da velha raposa João Ferreira é, no seu 4-3-3, tentar jogar num bloco mais baixo. Acho que é o que vai acontecer amanhã, num 4-3-3 num bloco mais baixo, e partir em contra-ataque com os avançados perigosos que tem. É verdade, diga-se, tem a Ángel Gomes, que jogará a falso avançado no meio a distribuir para os dois avançados. Tem Paulinho, que já passou pelo Sporting B. Tem o Alberto Ellis, que eu gosto e que acho que pode ser um jogador muito interessante, embora não seja a equipa ideal para estar a jogar, mas é verdade. É que é uma equipa perigosa, está sem centrais, mas quanto a mim pode recuar o Javi Garcia amanhã e jogar o Remy, que também foi campeão do mundo, apesar de não estar em grandes condições físicas, já para a prática do futebol, é verdade, é que está no plantel Boa Vista, e portanto eu acho que vai jogar o Javi Garcia, ele pode recuar o Javi Garcia para central, já o fez, já assim jogou no Benfica, e portanto eu acho que o Sporting, o Ruben Amorim vai manter o sistema tático, portanto eu acho que o Ruben Amorim, digo-te já, aqui eu acho que o Ruben Amorim vai manter o Adam, acho que o Neto vai assumir, vai jogar outra vez, acho que vai jogar aqui, estamos a ver aqui o TPC, não sei o que é que o Pedro quer ir para lá, pensava que era um sistema tático qualquer, eu acho que vai manter... Já vou pôr imagens do Neto, mas continua. Ok, não, eu acho que o Sporting vai jogar com o Neto, o Coates, o Fedal, o Porro, João Mário, o Palhinha, o Nuno Mendes, não pode jogar com o Pote, e portanto eu acho que ele aqui, a grande alteração é que vai jogar com o Giovanni na direita, o Nuno esquerda, o Nuno Santos na esquerda e o Tiago Tomás na frente, a não ser que o Tiago Tomás esteja cansado fisicamente e jogasse para o ar, mas ter este o 11 do Sporting provavelmente, não vamos ter o Pedro Gonçalves, que apanhou só um jogo, e está aqui uma imagem magnífica do estado do Bessa. Foi gol no segundo gol do Farense? Não sei. Como é que ia dizer um? Pá, desculpa. Não sei, não recebi nenhuma notificação. Desculpa, não recebi nenhuma notificação. Não deve ser. Não deve ser. Ninguém está a dizer nada porque não foi, desculpa. Okay. Não ali mas tinha sido gol de Farense. Sim. Provavelmente estavam a falar do último resultado. Claro. E não faz mal. Depois, o que é que, como eu estava a referir, acho que o Sporting vai jogar no sistema normal, vamos ter alguns problemas com o Boa Vista, mas é verdade que o Sporting tem que estar preparado para os problemas que aí vêm, porque acho que o Sporting tem, nesta altura, uma grande capacidade de desbloquear problemas, tem uma grande capacidade de defensiva, portanto, da organização defensiva, e depois é ter uma oportunidade para marcar o golo e aí com o Sporting a ganhar, marcar primeiro, o Boa Vista sentirá grandes dificuldades e o Sporting pode mesmo arrumar a questão. Agora, obviamente temos que contar com tudo, e quando eu digo com tudo é mesmo tudo, porque obviamente isto vai começar a apertar, só temos jogos do campeonato até ao final da época, portanto nós podemos tranquilamente preparar os jogos, e é isso que o Amorim disse hoje na conferência de imprensa, mas... isto também traz grande responsabilidade, e cada vez a responsabilidade, à medida que passa os jogos, vai sendo maior. E, portanto, o que eu peço aos jogadores de Sporting é que entrem com vontade de que entraram na final, que isto é uma final, quanto a mim é uma final, o jogo amanhã do Bessa, para nós irmos com a vantagem que temos atualmente sobre o Benfica para esse grande derby. Mais duas questões que me fizeram aqui uma questão no primeiro aqui no chat sobre um jogador, só que foi inscrito, eu acho que Pedro Marques vai sair, acho que vai ser emprestado, acho que era importante o Pedro Marques rodar e portanto daí a inscrição de Soclundo e não que vai ser o ponto de lança ou que vai ser o reforço, portanto acho mesmo isso. E outra coisa era para dizer que nós precisávamos mesmo de um joguinho ao vivo e que se me pedissem realmente para escolher era este jogo, o do Bessa. O do Bessa tem de estar sempre grandes momentos antes do jogo, havia uns canecos ali na... Já me esqueci do nome daquilo, do Inox, acho eu, do café Inox, e depois era irmos para o topo, para irmos cantar. Eu nunca fui, não tivesse a honra ainda. É verdade, e portanto falta-nos isso. Eu nunca fui, não tivesse a honra. Opa, não. Mas que seja não, se nos derem um jogo ao vivo, fomos para o Porto agora para ir ao Bessa. Deixa-me dizer que é dos melhores estádios para ver futebol, se não o melhor estádio para ver futebol, porque estás muito perto do relvado, tens uma elevação fantástica, portanto, os graus entre a bancada e o relvado são excelentes, vês muito bem, taticamente para analisar o jogo é do melhor, acusticamente também é um grande estádio, portanto era o jogo que nós queríamos ir ver, ainda para mais com esta onda verde, eu imagino, aliás nem consigo imaginar a quantidade de sportinguistas que amanhã estaria lá. A festa, e era incrível. Meninos, ainda antes de irmos aqui às notas e obviamente deixar as notas do jogo com o Benfica, deixar aqui só uma nota que para a semana, precisamente devido ao derby lisboeta em Alvalade, o Sporting 160 passará para a próxima terça-feira, portanto, por isso hoje o Castro fará aqui o fecho do mercado e já lá iremos. Vamos então ao jogo em Alvalade com o Benfica. Pedro, pote que já saiu o castigo e felizmente só tem um jogo. Olha, exatamente, e por falar em castigos, deixa-me só partilhar aqui que é sempre importante. É sempre importante, não é? Portanto, está aí a famosa frase de Ruben Amorim, portanto, para quem ainda não viu, ela tem aí, que é uma frase tanto ou quanto poética, portanto, eu passo a citar: ó papagaio, vai para o caralho, já andas aqui há 30 anos, sempre a falar, és um papagaio. O que é inteiramente verdade, e com muita pena que eu digo isso. Digo isto com muita pena, e isto porque tu falaste agora aqui do pote e dos castigos, e são duas coisas distintas. O do Ruben Amorim é uma frase que, para já devia, obviamente, ser claramente aquelas frases que está na segunda página ou na terceira dos livros, quando se for criado o livro desta temporada e começarmos a folhear o livro, devia estar lá esta frase, ó papagaio vai para cá, porque é uma frase marcante, porque a verdade é que... e com muita pena, como eu disse, que digo isto, porque o Carvalhal até é um treinador que nos últimos anos tinha, a sua imagem tinha modificado muito, nós até já o tentamos trazer aqui ao Sporting 160, e é um treinador que apreciamos muito desse ponto de vista, do trabalho, daquilo que é capaz de fazer, e quando esteve em Inglaterra, vocês se virem alguns momentos do Carvalhal, e quando estava em Inglaterra, e as entrevistas que ele dava, não tem nada a ver com o Carvalhal que chegou ao Braga e se transformou completamente. É o vírus salvador, ele, portanto, o papagaio, agora ia dizer, o papagaio apanhou o vírus, assim na prática foi o papagaio apanhou o vírus salvador, e ficou assim, só fala contra o Sporting, está sempre a reclamar contra o Sporting, é uma coisa, contra os outros clubes não abre o bico, e portanto, é com muita pena que eu digo isso, e acho que o Ruben Amorim disse isso, e disse bem, é claro que tem que ter mais cuidado, porque há aqui depois outra coisa importante, que aí vai à segunda parte dos castigos. Obviamente o Ruben não pode estar sempre fora dos bancos. Estas coisas são punidas, os árbitros não têm tanta tolerância como para o Sporting. O Ruben tem que estar no banco, o líder tem que estar no banco a dar as indicações, e tem que dar também o exemplo à sua equipa. Da mesma forma que o Pedro Gonçalves sabe perfeitamente como é que as coisas são, e portanto não podia reclamar ali, nem valia a pena reclamar ali naquele final do jogo. Leva um vermelho direto, felizmente só apanhou um jogo, que é aquele jogo, enfim, está bem, aquilo foi... Diga-se passagem, só apanhou um jogo, porque se calhar num jogo do outro rival também houve uma expulsão direta do Taremi. Exatamente, há ali uma espécie de jurisprudência, aconteceu aqui, foi para o Taremi, não foi? Foi Taremi, não é? Há ali uma espécie de jurisprudência, que eu acho que aqui nestes casos... A verdade, eu quase que aceito, acho que quase que valia a pena, estás a ver, isso é uma daquelas coisas que só acontece aqui em Portugal dessa forma. Se fosse como na Liga Inglesa, que toda a gente sabe quando apanha o vermelho, apanha os três jogos, ou quando aquela que ficasse ali, não há discussão. Já sabiam, não havia discussão. Aqui, Ficou tudo ali. Ele é um jogador também que nunca está ali também, nunca te fez grande coisa, não houve grandes, não tem nenhum passado assim maldoso. Não, mas já fez expulso este ano em Famalicão. Atenção. Exatamente. A questão é que já tinha. E é aí que o Pedro Gonçalves tem que ter mais cuidado. Pedro Gonçalves já é a segunda vez que é expulso, tem que ter ali algum cuidado. Poderia faltar um jogo que é importante, vai faltar um jogo que é importante, poderia faltar um, não vai faltar que é o Benfica, mas primeiro, antes de irmos ao Benfica, temos que ganhar no Bessa. E para ganhar no Bessa, vamos ter que ir para cima deles, contudo, é como o João disse há pouco e muito bem, isto é mais uma daquelas finais, os nossos jogos vão ser sempre todas finais, e cada vez mais isto é, além de serem finais e jogos importantes, a equipa vai entrar sempre mais pressionada, é normal, e desta vez, ao contrário, na semana anterior funcionou mal, porque não entramos pressionados e empatamos. Por acaso depois Porto e Benfica empataram, mas podíamos ter recuperado, ganho 2 pontos nesse jogo. E agora é ao contrário, já vamos entrar pressionados, no sentido em que o Porto neste momento está a 1 ponto de nós, não é? Vamos entrar com o Porto a 1 ponto de nós, porque ganhou, reduziu dos 4 para 1. Nós, claro que não, pronto, quando entramos a 2, porque na realidade nós entramos empatados, portanto a 2 pontos de nós, só se perdêssemos é que ficávamos ali a 1. E portanto, 2 pontos. E temos também a possibilidade de nos distanciarmos do Benfica, que depois vamos receber na jornada a seguir, e acaba por ser um jogo bastante importante para o Benfica, não digo decisivo, mas se o Sporting ganhar amanhã, fica 9 pontos, neste momento há 4, fica a 6. Neste momento há 6. Se ganhássemos é que ficava a 9 pontos. Bem, isso, se ganhamos ao Benfica, ficava a 9. Era uma coisa, isso aí era muito, era uma machadada muito forte. Não digo impossível, mas era uma machadada forte, porque eram 9, eventualmente, 9 para o Sporting e, sei lá, 5 para o Porto. E, portanto, há que entrar amanhã com, não vamos contar com o Pedro Gonçalves. Acho que são jogadores, tanto o Pedro Gonçalves como o Ruben Amorim, obviamente têm que perceber que estão no Sporting, a tolerância não é a mesma e que tem que ter esse cuidado, e no caso do Ruben é importante que ele esteja no banco, não é que ele não veja até melhor quando está lá em cima, imagino que em Leiria até viu melhor as movimentações e o quadro tático e essas coisas todas, mas tem que estar no banco, tem que ser o líder e tem que mostrar toda a sua capacidade enquanto líder, e é no banco que tem que estar a dar as indicações. Exatamente, e o lugar o Benfica, eu sei que nós agora quando jogarmos, já vamos jogar contra o Benfica, portanto quando voltarmos já vamos estar a analisar outra vez 2 jogos, vamos analisar o jogo com o Boa Vista e o jogo com o Benfica. Eu contra o Benfica digo, é um jogo sempre tripla, é um regresso de Jorge Jesus ao Alvalade, é um jogo que vai ter contornos de vários tipos, vai ter o contorno não só de um derby, é um jogo que, como eu disse, sempre de tripla, mas a verdade, o meu filho agora fechou uma luz, mas a verdade é que nós temos primeiro que ganhar no Bessa, passar o teste do desafio do Bessa e depois pensar no Benfica. Temos que, obviamente, não podemos desperdiçar. Os jogos ganham-se, obviamente, em todos os terrenos, o campeonato é um campeonato de regularidade, mas é importante fazermos pontos contra os grandes, especialmente contra os grandes, neste caso contra os adversários diretos, Benfica e Porto, porque já perdemos 2 pontos em Alvalade contra o Porto, que poderiam ser neste momento muito importantes, e não podemos desperdiçar, porque na segunda volta depois vamos ao Dragão e vamos à Luz, e portanto estes jogos são para ganhar, e portanto o Sporting terá que entrar com toda a vontade do mundo para vencer, tendo todos os cuidados, obviamente, estar a jogar com uma equipa que tem jogadores com qualidade e que está... E que está ferida e que sabe que provavelmente em Alvalade é um dos jogos mais importantes da época em termos de campeonato nacional. Portanto, vamos ver o que é que eles são capazes de fazer. Deixa-me só dizer, Mariana, esqueci-me de dizer uma coisa. Finais. Força, João. Deixa-me só dizer. Não, esqueci-me de dizer uma coisa do jogo do Bessa, que é muito importante, que vai ser a gestão dos cartões amarelos, não é? Como tu sabes, temos o Palhinha, temos o Colates, e portanto, preocupa-me, obviamente, esses dois jogadores, porque eu acho que são dois pilares do Sporting, que se levarem amarelo no Bessa, não jogam em Alvalade contra o Benfica. Deixa-me dizer que o jogo contra o Benfica é provavelmente o jogo que eu tenho mais medo. Não por ser o Benfica, mas porque normalmente contra o Benfica algo sempre acontece-nos e algo sempre corre mal. Mesmo quando o Sporting está bem, é um jogo, e pá, até acho, digo-te uma coisa, eu acho que até jogamos melhor na Luz do que em Alvalade. Sporting-Benfica, ando aos anos sempre a ir ver os jogos e raramente consigo ver uma vitória. Uma coisa curiosa do futebol português, porque o Sporting normalmente ganha ao Porto, o Porto ganha normalmente ao Benfica e o Benfica normalmente ganha ao Sporting, anda assim um ciclozinho interessante, e eu queria que houvesse essa quebra. Queria que houvesse essa quebra, fundamentalmente, porque obviamente dava-nos um avanço considerável em relação ao rival da segunda circular. Depois dava-me prazer especial ganhar a Jorge Jesus por tudo, por tudo o que se passou e por tudo que às vezes que se vai ouvindo de Jorge Jesus a picar o Sporting, e depois acho que era um passo fantástico para o Ruben Amorim e para estes jovens conseguir ganhar, portanto, aos dois rivais mais diretos num curto espaço de tempo, e até diria ao terceiro, ao Braga, o que demonstraria realmente a nossa qualidade e sem dúvida a nossa candidatura ao título. Deixa-me também te dizer, nós temos quatro jogadores à bica, assim, acho que está mais dois, já não me estão a lembrar quem são, mas deixa-me só dizer-te uma coisa, em relação ainda ao jogo de Alvalade contra o Benfica, nós não podemos ir muito na cantiga desta dificuldade do Benfica por causa do João, Covid. Coates, Neto, Palhinha e Nuno Santos. Exatamente, pronto. Lá está. Daqui um dos mais importantes para mim é Coates e Palhinha. Para mim são fundamentais que joguem. Nuno Santos, obviamente, que dava jeito, e Neto dá sempre jeito ter os jogadores todos, mas concretamente as gestões é o que me preocupa mais. E referente ao Benfica, a questão do Covid e tudo, salientar que é tudo muito bonito quando é nos outros, não é? Covid, coitadinhos, mas o Sporting também teve isso. E toda a gente bate no Sporting por ter saído da Liga Europa numa altura em que nós tivemos 10 ou 5 ou 7 jogadores com Covid e depois apanhámos o LASC e nós ali todos coitadinhos, todos rebentados, lá perdemos com o LASC, também por culpa própria, como é óbvio, mas também com muita ajuda de Covid. Portanto, isto calha a todos. Não é dizer que o Sporting vai à frente de Covid, que os outros têm apanhado. O Sporting foi o primeiro a apanhar com Covid. O Sporting ainda tem sofrido, obviamente, todos sofremos com o Covid, mas o Sporting também tem sofrido e, portanto, e mesmo assim o Benfica é o que tem dos melhores plantéis. Basta ver o 11 do Benfica hoje e ver com tantas ausências, mesmo assim consegue construir um 11 bastante forte, diga-se de passagem. E, portanto, vai haver essa semana toda esse choradinho do Covid. Espero que os Sportingistas não se embalem por causa das facilidades, das possíveis facilidades por causa do Covid, mas sim das grandes dificuldades que vamos ter no jogo, não só porque Jorge Jesus também é uma raposa velha, mas o Benfica tem um grande plantel e, portanto, não ousam esses comentadores e o choradinho que vai haver a semana toda, porque vai ser um bocadinho... Epá, vai ser um bocado chato, né? Estar a ouvir aqueles comentadores e o Benfica, comentadinho, qual é o Covid. Me permites, porque o JJ já disse que o Benfica demonstra alguma insegurança. Pois não, eu acho que o JJ devia se preocupar como é que o Benfica ainda tem uma insegurança defensiva nas transições e isso, mas isso já lá vão, não sei quantos, 7 meses desde o início da época, acho que é uma preocupação deles e, portanto, remeto para os comentadores vermelhos, sem desprimor, para os nossos amigos que comentam o Benfica, que o façam. E em relação ao Benfica, se quiserem depois a minha opinião, eu posso dar, mas o que me importa é o Sporting e, portanto, a equipa está bem, mas é fundamental amanhã, e até acho que quem pergunta a Ruben Amorim sobre o Benfica, eu acho que o Ruben Amorim respondeu bem, mas o que interessa é o jogo da manhã, porque o jogo da manhã é que nos vai conseguir trazer aquela confiança extra para o jogo, para o derby, e desta vez nós queremos ganhar mesmo o derby. E é esse derby que precisamos de ganhar, João, e porque o programa já vai longo, a novela Paulinho, vamos terminar então com o mercado. Paulinho, que vem, não vem, vai, não vai, fica. Bem, em primeiro lugar, salientar que ainda não veio ninguém. Portanto, estamos ao dia 25 e ainda não veio ninguém. Tirando a inscrição do Sokolondo, mas não veio ninguém. Portanto, também tem saído pouca gente, não é? Saiu o Ivanildo no Almeria, que até jogou agora neste fim de semana. Mateus Reis, que se tanto falava e que estava quase certo, mas é verdade que ainda não se conseguiu chegar a acordo, se calhar para ele assinar já, não é? No final da época é quase garantido, portanto vamos ter que aguardar, e por isso, eu fiz um Patreon para o Sporting 160, onde falei dos perigos do mercado de janeiro, e isto é um perigo. Eu digo-vos uma coisa, isto é um perigo, comigo a negociar não, tinha que pôr uma data limite, depois da azia da vitória do Sporting da Taça Liga com o Braga, se calhar o Salvador muito menos quer negociar Paulinho, eu acho que Paulinho quer. Vai ser tipo por 40 milhões ou coisa parecida. Claro, foi o que eu disse no Patreon, portanto, há sempre a possibilidade e o perigo, e é isto que eu quero que as pessoas percebam, quando se negocia e sabe-se que do outro lado existe uma grande vontade de comprar, existe uma grande paixão do treinador por Paulinho, do seu grande desejo, obviamente que tem a faca e o queijo na mão. Por outro lado, obviamente também tem a situação financeira e poderia ser a grande venda do Braga ou a boa venda do Braga, até porque o Paulinho já está com 28 anos e o Braga também precisa de faturar, portanto não há receitas, embora o Braga não tenha muita gente no estádio, mas a verdade é que não há receitas e portanto o Braga também tem que vender. Mas sendo o Sporting, Salvador vai sempre complicar mais e portanto temos aqui dois mundos. Paulinho quer jogar e quer passar para um grande para ter mais força até para ir à seleção, porque temos agora o europeu, e por outro lado o Sporting quer comprar e quer Paulinho, e portanto estamos aqui numa equação onde vai ser muito importante estabelecer limites quanto a mim, e foi isso que eu referi, o perigo é Salvador ter uma estratégia de atrasar a negociação, agora não negociei porque estou na Taça da Liga, agora quero aquele jogador, sabendo que de antemão o Sporting não quer abrir a mão desse jogador, agora quero este valor, ou seja, mudando algumas condições até ao fim, e depois o que se podemos deparar é, chegamos a 31 de janeiro e estamos aqui os três a olhar um para o outro e não vem Paulinho, nem vem a Paula, nem vem o Paulão, não vem ninguém. E portanto é esse limite temporal que numa negociação se deve colocar, a proposta ser feita com um limite temporal. A partir do dia X, quanto a mim, que seria o dia da manhã, eu deixaria de negociar Paulinho, ou sim ou não. Se não aceitassem, passaria por outro jogador. Se houver outro jogador, evidentemente, mas nunca deixaria a negociação chegar até o dia 31, porque sabemos como é que Salvador quer gerir, obviamente, esta negociação. Porque reparem, o Salvador vai sempre ganhar esta negociação. Não há, eu vou-vos explicar como é que o Salvador ganha nesta negociação. Se vender, vai fazer uma grande venda, vai dizer que vendeu muito bem, vai conseguir o que quer e vai demonstrar aos sócios do Braga que conseguiu vender Paulinho. Se não vender, sabe que o Sporting não tem o jogador preferido e, portanto, não fica fortalecido o Sporting. E ainda, ao negociar o Paulinho até à última, vai ser sempre esta carta na manga, que é mostrar ao jogador que teve disponibilidade para o negócio, só não aconteceu porque o Sporting não foi atrás dos valores. E, portanto, perante o atleta, vai sempre ter esta conversa de Paulinho, eu tentei, o Sporting não quis dar mais por ti, mas nós te queremos-te muito e quero que fiques aqui. E, portanto, o Salvador, nesta situação, ganha sempre qual seja o resultado. O Sporting é que tem mais a perder, porque, obviamente, se não conseguir negociar Ruben Amorim, ficará um pouco desiludido por não ter o seu jogador fetiche. Depois, se isto prolongasse até dia 31, o Sporting fica sem tempo para conseguir um ponta-lança que nós precisamos, como todos sabemos. Portanto, é um negócio, é uma armadilha para o mercado de janeiro e por isso daí a minha questão de colocar uma data limite para esta negociação. Precisamente. Pedro Varela, já está longo o programa, notas finais. Não, olha, não tenho assim nada em concreto. Não tenho assim nenhuma nota final em concreto, já mandamos um grande abraço ao Tigas, que para mim era a nota mais importante de hoje, mas dizer que estamos num momento decisivo deste mês, vamos ter dois jogos, os sportinguistas que, como eu disse, o Ruben Amorim é o melhor comunicador de Sporting, tem feito pela união entre os sportinguistas como nenhum elemento desta direção até hoje fez, os sportinguistas têm que estar neste momento em torno da equipa, apoiar a nossa equipa, é fundamental continuarmos até pelo menos ao final do ano e até conseguirmos atingir o objetivo principal, estarmos todos em sintonia, temos tempo para analisar, já vimos que não vai haver nenhum tipo de Assembleia Geral, não vai acontecer nada, isso só vai tudo para lá do final da época, portanto nos próximos 2-3 meses, o que eu desejo é que os sportinguistas continuem a apoiar esta equipa, a desejar estas vitórias do Sporting, a estarmos unidos para combater esta gente que está mortinha pelos nossos falhanços. Temos que dar uma resposta, pode ser um momento importante na vida do Sporting, são muitos anos que estamos sem vencer um campeonato, e acho que estamos, eu já disse aqui, não estamos em termos de jogo jogado, não estamos ao nível de 15-16 e realmente a equipa jogava um futebol e tínhamos mais, no meu ponto de vista, tínhamos mais soluções, mas estamos com uma outra coisa diferente, estamos com uma estrelinha também é preciso ter, os campeões têm, o Benfica nesse ano teve, entre outras coisas, e portanto, e nós estamos com esse feeling que é possível, e para ser possível temos que olhar para o clube, apoiar e apoiar o Sporting, não é esquecer nenhum do resto dos assuntos. Estão aqui a perguntar se vai haver Assembleia Geral sobre Orçamento e Relatório de Contas, sinceramente não sei, temos que o neste Sporting momento não pode ser, é lockdown. Sim, o Sporting a esse nível é um buraco negro. O Rogério Alves não diz nada, nós não sabemos. Estamos aqui, devíamos ter, o Sporting supostamente não deveria estar a gerir as modalidades da forma como está, porque foi reprovado o orçamento, mas enfim, não quero dizer que eu não ando preocupado com isso, ando, já me manifestei aqui várias vezes, mas neste momento há que colocar as coisas em perspectiva, temos tempo no final da temporada porque o Sporting não vai acabar até lá, o Barandas não vai vender assado até lá, duvido até que tenha essa capacidade de vender assado, porque assado não cabe no Excel do Zenha, é muito grande. Aquilo, o Excel tem duas folhas e assado, para meter assado no Excel do Zenha, Jesus, aquilo era preciso chamar um engenheiro da Microsoft para ajudar a meter assado lá dentro. Mas, e portanto, nessa altura vamos ter tempo para falar disso e vamos ter tempo para analisar o que está bem feito, o que está mal feito. É evidente que preocupa, nós devíamos ser possível, devia ser possível haver pá, Assembleias Gerais, mas neste momento, sinceramente, fruto de que forma como está o país, nós estamos completamente desenquadrados de tudo o que é o resto do país. É evidente que morre mais gente lá fora, mas em proporção, Portugal está a morrer gente como nunca aconteceu com esta pandemia, e portanto, nós, enquanto não dermos a volta a isto, não vamos sair de casa, não vamos poder fazer as nossas vidas normalmente. Quando voltarem, teremos tempo de nos juntarmos todos, de ir ao pavilhão e obviamente, tirar a limpo alguns assuntos que têm que ser tirados a limpo, mas neste momento temos que puxar pela equipa, pelo futebol, pelas modalidades. As modalidades estão muito longe de ser ganhas, acho que há muita gente, principalmente alguns palermas que ainda não perceberam que é óbvio que houve uma diminuição de gastos nas modalidades, é óbvio que a qualidade diminuiu nas modalidades, não há nenhum título que esteja garantido, eles nunca estão, mas eventualmente o do basquete, e vamos deixar chegar aos playoffs, porque nos playoffs é que se vão decidir, é aquele que teremos mais próximo, mas no handball dificilmente vamos conseguir, no futsal vai ser a lotaria com o Benfica, no hóquei é uma luta a 3, vamos ver se não há quatro, em que qualquer equipa pode, de um momento para o outro, como nós vimos ainda este fim de semana, que perdemos contra o Benfica, é muito competitivo e, portanto, as coisas, há ali muita coisa que é preciso alterar, e, portanto, a minha nota final é mesmo para isso, os sportinguistas estarem ao lado da equipa, pelo menos de Ruben Amorim e dos jogadores, para ajudarmos a, já que não podemos ir aos estádios, para ajudar de fora, fazemos o nosso papel para ajudar à conquista do título que tanto ambiciamos e que ambicionamos e que tanto merecemos. E que tanto precisamos há quase 20 anos. João, as tuas notas finais. Bem, mais uma vez mandar um abraço ao Tigas, como é lógico, e depois aqui uma análise feita por Lionel Page, da UTS Economics, que depois eu vou fazer um tweet, em que foi feito um estudo, e podemos ter acesso ao mesmo, sobre o efeito do Covid-19 que teve em retirar a vantagem de jogar em casa, dos jogos de futebol, e portanto, a conclusão é mais que óbvia, quando se joga em casa, num estádio vazio, a vantagem que nós temos a jogar em casa diminui 50%. Isto porque um grande efeito sobre os resultados, sobre os cartões e sobre as faltas. Portanto, há uma diminuição de faltas e de cartões para a equipa adversária e nota-se nos resultados. Portanto, 50%, a análise é muito boa, quem tiver paciência e gostar de ler, mesmo em inglês, a análise é muito boa e com muitos dados, eu depois vou fazer tweet sobre isso, e portanto... quando dizem que o Sporting tem vantagem por não ter público, ora, muito bem, há aqui uma tese que defende que o Sporting, ou qualquer equipa que joga em casa, deixa de ter vantagem dos 50%, e portanto não é tanto ao mar como querem fazer passar. Depois, em relação ainda às modalidades, o Pedro frisou, realmente estamos, eu a ver o hockey esta semana, até me doeu a alma, eu acho que se nota, mudou a estrutura, saiu muita gente, pode haver irá haver um desinvestimento em algumas, muita coisa não está perdida e, portanto, não queremos fazer todos uma análise pré-concebida, porque imagina que acabamos por ganhar o campeonato de hóquei, acabamos por ganhar o futsal e o basquete, mesmo assim era uma excelente época de modalidades, mas vamos ter que esperar por fim. Agora, o que se nota perfeitamente é que existe alguma coisa abandonada dentro da estrutura e não sentimos da mesma forma as equipas ou mas pode ser uma fase e, portanto, vamos ter que aguardar um pouco pelo final e pelos momentos decisivos da época. E, portanto, eram estas as mensagens que eu tinha em relação às notas finais. Mais uma vez, e estavam aqui a perguntar, um abraço ao Tigas, hoje não pode estar presente por uma situação pessoal e lamentável e triste para ele, como é lógico, e portanto estamos todos aqui solidários com ele, se precisar de alguma coisa. E depois também salientar que, caraças, festejem, quando o Sporting ganhar, festejem, não se deixem de festejar, porque libertem o que vai estar na vossa alma, porque nós precisamos de libertar, estamos confinados e portanto protejam-se, mas festejam, venham para a baranda com tachos, façam o que quiserem, mas ainda temos estas pequenas alegrias que o vírus ainda não nos tirou, que é podemos festejar, portanto, festejem, não liguem a que os outros dizem, mas façam o que o vosso coração sente. Ao menos que nos deixem a festejar, claro. Já que a ganhar nos últimos anos esteve um bocadinho mais complicado. Obviamente, e terminando eu o programa, deixar aqui uma nota de que nós fazemos este programa todas as semanas pelo Sporting, para o Sporting, mas esta semana fizemos também para o Tigas, portanto um beijinho muito, muito grande para ele. Deixa eu, Mariana, espera aí. Nós, como vocês sabem, nós fazemos parte da revista 1906 e aqui anotado, e da revista 1906, e nós decidimos imprimir, testar para nós a revista. Já está impressa, devido ao lockdown ainda não chegou às nossas mãos, está na mão de um companheiro nosso, de um grande companheiro nosso, mas o Sporting 160 teve a ideia e, portanto, nós vamos sortear uma ou duas revistas. Eu acho que são duas. Sortear uma ou duas revistas, ainda não sabemos como. Uma de certeza que vai ser sorteada só para os nossos patronos, como é lógico, mas, portanto, nós vamos fazer isso, porque nós não vamos imprimir para o resto das pessoas, por questões legais e, pá, é muito complicado. Para já ainda não há solução para isso. Não temos direitos, ninguém que se quer meter em trabalhos, portanto, para já não vai haver essa publicação. O meu suporte é 160, antecipou-se numa jogada de antecipação de Pedro Varela, de carrinho, cortou, sacou duas revistas e portanto, sim, o mérito de Pedro Varela se lembrou. Provavelmente fazemos uma aqui, no tradicional formato, e a outra será nos patronos, porque também os patronos... Claro, e portanto vai haver... Além de nós, vai haver dois sportinguistas com o direito à revista e graças ao Sporting 160. Exatamente, e era uma nota que nós tínhamos falado aqui em off para falarmos hoje e já estávamos a terminar o programa e já deixávamos aqui para trás. Obrigada, João. E obrigada também a todos aqueles que nos tiveram a ver e ouvir, que nos vão ver e ouvir ao longo desta próxima semana. Uma boa noite a todos, mantenham-se seguros. Mantenham-se em casa, viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva. Sporting!